Boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Vamos nesta tarde fazer alguns comentários a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. É um dos capítulos do Evangelho mais consolador, porque ele nos fala daquela passagem em que Jesus disse às pessoas que sofriam, às pessoas que estavam ali próximas, ouvindo a sua pregação, de que todos aqueles que sofriam seriam um dia consolados. Que todos aqueles que passavam por problemas, por sofrimentos, teriam no futuro a compensação por essas dificuldades, por esses sofrimentos. Para que a gente possa se apropriar bem das ideias, eu vou ler como ficou registrado então nos Evangelhos de Mateus e Lucas essa passagem tão importante desse ensinamento tão significante de Jesus. Ele disse assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados; bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E o sermão de Jesus prossegue, mas esse começo ele já serve para muita reflexão, para a gente pensar muito sobre o que Jesus pretendia ao dizer dessa forma. Do tempo de Jesus até hoje, parece que a situação do homem não modificou muito. Parece que o sofrimento ainda é algo que nos acompanha nesses 20 séculos de civilização cristã. E quando a gente examina as condições do mundo hoje, parece que tão cedo nós não teremos uma mudança nesse quadro. Porque a gente identifica em várias partes do mundo ainda regiões onde há muitas condições para que as pessoas sofram, e isso parece que é algo aparentemente insolúvel. Quando a gente examina as condições das populações que vivem hoje na África, nós vemos que ali faltam condições dignas de vida para milhares e milhares de pessoas. Quando você vai nos grandes centros urbanos, você identifica muitas pessoas ainda abandonadas, num quadro de sofrimento muito grande, ao lado de grandes riquezas. Quando nós começamos a examinar as condições de saúde da humanidade, então, independente de tanto avanço, de tanta tecnologia que o homem conquistou na tentativa de curar o corpo físico, de trazer saúde e bem-estar, ainda nós temos milhares de doenças que são incuráveis. E por aí vai. Se a gente fosse fazer um inventário de todo o sofrimento que um ser humano pode estar submetido no planeta, nós perderíamos tudo o que nós temos de esperança. Porque realmente há casos muito dolorosos, muito tristes. Quando a gente tem uma abordagem da vida puramente materialista, nós podemos chegar até a um quadro de desespero, de não acreditar mais no sentido da vida. Nós chegamos numa situação em que nós vamos pensar: para que viver num mundo onde parece que não há sentido na vida humana? Isso dentro de uma visão puramente materialista da vida. Porém, quando nós passamos a pensar que existe algo além da vida material, aí o sofrimento passa a ter algum sentido, passa a ter alguma razão do porquê o homem sofre tanto. As primeiras explicações que o homem buscou para o sofrimento partiam da ideia de que existia uma força maligna no mundo, e essa força é que trazia o sofrimento, a dor, a doença, a calamidade. O homem primitivo, ele acreditava que ele tinha que aplacar a fúria dessa força E é daí que começam a surgir várias formas primitivas de cultuar essas forças da natureza. O homem passou a admitir que nesses elementos que traziam dor e destruição, existiam na verdade seres não materiais que provocavam isso na humanidade para que a humanidade servisse a esses seres. Essa foi uma explicação generalizada em muitos povos. É por isso que a gente vai encontrar nessas culturas mais primitivas, nós vamos encontrar o quê? A ideia de que existe uma divindade para o mal. De outra feita, aqueles que recebiam coisas boas, aconteciam coisas boas na sua vida, eles acreditavam que isso era dado por uma divindade boa, que gostava dos seres humanos. E aí, o homem foi construindo o seu pensamento religioso, ele vai tentando explicar a vida dentro desse modelo. Essa ideia de bem e mal, ela surge na mente do homem em uma época muito remota, antes mesmo do início da civilização. Porque o homem, ele observando bem-estar e destruição no mundo, ele não consegue pensar de forma diferente. Ele acha que destruição vem daquele que não gosta dele, que quer perdê-lo, que quer prejudicá-lo, e o bem vem daquele que gosta dele. E é aí que o homem começa a construir essa ideia do bem e do mal. A civilização cristã, ela herdou essa ideia. Ela acabou absorvendo esses elementos dessas culturas mais primitivas através da forte influência que o pensamento do judaísmo teve na formação do mundo cristão. E as pessoas acabaram admitindo essa ideia de que existe o mal e existe o bem. Só que nós sabemos, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, que na verdade não existe uma força para o mal. Não existe um ser voltado para o mal que traz destruição, morte e sofrimento para a humanidade. Existe sim uma força poderosíssima que é a do bem, que podemos dizer que é o resultado da ação da existência de Deus. Essa força sim, ela é real. Agora, o opositor dele, aquilo que na tradição judaico-cristã ficou conhecido então como Satanás, o demônio, essa força, ela não existiria na proporção que as pessoas acreditam. Que existem sim seres espirituais que são homens desencarnados e que se dedicam ao mal, isso de fato existe. Assim como existem homens encarnados que se dedicam ao mal, que procuram trazer sofrimento, dor para as outras pessoas. Só que essa mentalidade, então, essa ideia de que existe essa força para o mal, é a que foi usada em muitos séculos para explicar o porquê do sofrimento humano. Todos que conhecem a religião cristã tradicional sabem, então, que essa é a principal explicação do porquê o homem sofre no mundo. Só que os espíritos nos disseram que, na verdade, sendo Deus bondade perfeita, amor perfeito, ele não poderia em nenhum momento ter criado um ser que pudesse ser voltado ao mal. Em nenhum momento Deus, no seu poder, na sua onisciência, no conhecimento de todas as coisas presentes, passadas e futuras, ele não poderia criar um ser que se voltasse contra ele. Isso seria um contrassenso, seria algo ilógico admitirmos que Deus permitisse isso, o surgimento de algo que causasse o mal na vida dos seus filhos e pusesse esses filhos todos a perder. Porque isso tiraria de Deus essa grande capacidade de saber de antemão o que vai dar na vida dos seus filhos, das suas criaturas. Então aí nós precisaríamos encontrar uma outra explicação, um outro entendimento, por que que as coisas ruins acontecem? Por que que na vida humana há o sofrimento? Por que que na vida humana há situações dolorosas? E os espíritos, eles nos indicaram isso, nos explicando o quê? Que a condição de um mundo material como o nosso, ela é necessariamente marcada por situações difíceis. A vida no mundo material, ela necessariamente está cheia de desafios, por quê? São esses desafios que nós chamamos de problemas, que são os grandes desenvolvedores daquilo que um dia nós seremos. Então é a experiência desafiadora da vida, que nós chamamos muitas vezes de sofrimento, e que essa palavra, ela está carregada de uma conotação muito negativa, muito forte, e que nos coloca muitas vezes para baixo quando a gente pensa na nossa condição de seres sofredores. Daí então seria preferível nós admitirmos que, na verdade, nós não temos que passar por sofrimentos, mas nós temos que passar por desafios. E esses desafios é que nos impulsionam na nossa evolução espiritual. É esse desafio que tem feito o homem, ao longo dos milhares de anos que ele habita o planeta, a desenvolver-se em inteligência e em sensibilidade. A inteligência é fácil. O homem é fácil compreender como o homem desenvolveu. Ele desenvolveu pela necessidade. Ele percebeu que o frio o incomodava. Ele pôs para movimentar esse potencial divino a inteligência, e ele descobriu uma forma de se apropriar da pele dos animais para se proteger do frio. Mais tarde, ele vai aprender a usar outros componentes da natureza para se beneficiar. Agora, e a sensibilidade? Como que o homem desenvolveu essa sensibilidade? O homem desenvolveu a sensibilidade, daí a emoção, mais tarde o sentimento, a partir também das experiências desafiadoras da vida. O homem primitivo, nas dificuldades que ele enfrentava, nos desafios da vida, ele sentiu o quanto era favorável para ele a vida familiar e a vida em grupo. No mundo tão hostil primitivo, ele se beneficiou muito dessa convivência, e é aí que começam a formar os vínculos, começa a se desenvolver no homem o seu potencial afetivo. É da necessidade que ele tem para a sobrevivência que ele começa a aprender que o outro ser como ele tinha algo a acrescentar na sua vida. E o homem primitivo, ele começou a estruturar essa comunidade que nós chamamos família, de uma forma que foi decisiva para a sobrevivência da nossa espécie. Fôssemos nós, como outros seres aqui no planeta, que não vivem em famílias, a nossa espécie teria sido extinta. Porque observem como o bebê humano, ele é dependente dos seus pais. Ele é uma das espécies que tem maior período de dependência dos pais. Quando você estuda outros animais, você percebe que os outros têm um período rápido de desenvolvimento. Os filhotes nascem e em pouco tempo eles se tornam adultos. Na nossa espécie, não. Na nossa espécie, leva cerca aí de uns 20 anos para você dizer que o indivíduo está independente. Então, essa condição criou entre nós uma necessidade de convivência muito grande. E dessa convivência, nós fomos aprimorando as nossas relações, e isso possibilitou o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Tanto é que o homem primitivo, quando ele desencarnava, ele sentia tanta falta do seu grupo familiar, que ele passava a habitar espiritualmente esse grupo familiar. Mas nessa época muito remota da evolução humana, o que que acontecia? O homem não permanecia muito tempo no mundo espiritual. Ele rapidamente retornava e reencarnava, e ele podia, dessa forma, ir aprendendo tudo o que a vida material tinha a lhe ensinar. Então, o homem se beneficiou muito no desenvolvimento da sua parte afetiva, das condições que o mundo material impuseram. Foi dessa vivência, dessa interdependência entre as pessoas, que o homem aprimorou o seu sentimento. Hoje, quando nós pensamos no quanto nós somos capazes de amar, de nos devotar a alguém, nós pensamos, o que é esse sentimento? O que é isso que nos aproxima das pessoas? Por que essa força de atração? De querermos compartilhar a nossa vida com alguém, de amarmos aquele que faz parte da nossa vida, sejam nossos filhos, sejam nossos netos, sejam os nossos pais. Por que que nós temos esse vínculo? Esse vínculo, ele vem sendo construído, ele vem sendo elaborado por nós, espiritualmente, há centenas de milhares de anos. E eles foram se fortalecendo em razão das experiências que nós tivemos no mundo material. Então, as necessidades que o mundo material nos impõe, elas são decisivas na nossa formação como espíritos, na nossa evolução, que vai nos conduzir um dia à condição de espíritos puros. Então, as adversidades do mundo material, nós podemos dizer que elas são necessidades para o aprimoramento, para o crescimento do espírito. Digamos assim, que é o método de evolução que Deus criou para que o espírito evolua, para que ele saia da condição primitiva, animalizada, e um dia atinja a angelitude. Esse método, então, através da experiência desafiadora do mundo material, é o que nós chamamos de sofrimento. Só que até aí, então, seria natural sofrer. E, de fato, ter situações desafiadoras na vida é o normal. Muitas vezes nos passam a ideia, por diversos meios, diversas situações, de que nós temos e podemos, a todo custo, ser felizes a todo momento, o tempo todo. Essa ideia, muitas vezes, ela é insistentemente divulgada e ela é, na verdade, um grande equívoco. Na verdade, nós não temos em condição nenhuma de vida, em nenhuma condição humana, como ser felizes todos os momentos da nossa vida. Nós sempre teremos situações desafiadoras e nós teremos desafios durante toda a nossa trajetória evolutiva no mundo material. E aí viria então dessa conclusão uma reflexão talvez assim amarga. Então nós estamos aqui para sofrer mesmo? A gente pode pôr dessa forma, pura e simplesmente. Ou a gente pode interpretar de uma outra forma. Nós estamos aqui para aprender com as experiências desafiadoras. Nós estamos aqui para desenvolver algo em nós a partir dos problemas que nós encontramos na vida. É desse momento, é dessa experiência, é que nós vamos conquistar uma condição a mais. Assim como hoje nós somos o que somos, conquistamos o que conquistamos em termos de inteligência, de afetividade, em decorrência das experiências que nós já vivenciamos no passado, o que nós seremos no futuro está sendo hoje determinado pela nossa atitude e o nosso comportamento. O que nós estamos hoje realizando com as experiências da nossa vida é o que vai determinar o que nós teremos no futuro. Porque tudo que nós somos hoje é o resultado do nosso ontem. Tudo que nós somos hoje é aquilo que nós fomos ao longo de muitas encarnações desenvolvendo em nós. Cada um de nós possui virtudes, possui valores. Cada um de nós temos qualidades positivas. E seria uma ilusão a gente dizer que algum ser humano não tem alguma qualidade positiva. Pode não ser tanto quanto é determinados indivíduos que se destacam na humanidade, mas todos os seres humanos têm a sua cota de qualidades superiores ou de qualidades positivas. E nós temos essas qualidades não como um dom que nos foi ofertado, não como uma graça que nos foi concedida, mas como resultado das nossas realizações, como resultado daquilo que nós fizemos até então com a nossa vida. Então, se nós quisermos no futuro termos outras qualidades superiores às que nós temos hoje, nós podemos desde já trabalhar no sentido de alcançá-las, trabalhar no sentido de irmos em direção a essas realizações. Por isso que quando nós ouvimos relatos de pessoas que foram um marco na sociedade, pessoas que se destacaram na humanidade pela sua bondade, pelos seus gestos de amor, de caridade, de doação, quando nós ouvimos essas pessoas, não é para que a gente apenas as admire, não é apenas para que a gente pense assim, ah, eu acredito na humanidade porque ainda há esses exemplos. Na verdade, esses exemplos, eles convivem conosco para nos mostrar que o ser humano, ele pode ser isso que essas pessoas são. Então, eles são, na verdade, grandes modelos que devem nos inspirar à ação. Eles são representantes do homem do futuro. São espíritos que evoluíram mais e que adquiriram essas qualidades. E eles nos mostram que nós podemos um dia ser como eles. Porque não existe diferença entre os filhos criados por Deus quanto ao seu potencial. O que existe é o empenho que o espírito teve até o momento em desenvolver esse potencial. Então todos nós no futuro poderemos ser como Chico Xavier, todos nós no futuro poderemos ser como Madre Teresa de Calcutá, todos nós no futuro poderemos ser como Jesus. Colocado dessa forma, parece que é um objetivo tão longínquo, tão distante, e ainda mais quando a gente pensa nesse exemplo máximo que é Jesus, né? Que é um espírito que está numa condição que nós ainda estamos muito distantes dele. Há entre nós e Jesus a distância evolutiva, como há entre um homem muito bruto, quase um animal, e a humanidade atual. Há essa distância para que a gente possa comparar. Então nós pensamos assim, parece que é algo muito longínquo. Mas na verdade, nós, quando pensamos em termos de evolução, de tempo, não importa o quão distante é uma realização. Ela se dará um dia. Um dia ela acontecerá. Só que o mais breve que ela possa ser, vai depender das nossas atitudes, do nosso comportamento, daquilo que nós fazemos na nossa vida. Então, se nós quisermos um dia sermos como esses seres, que são tão representativos quanto a bondade, ao amor, à compreensão das leis divinas, nós temos que passar a pensar e agir como eles desde já, combatendo em nós aquilo que é contrário a essa postura que eles apresentaram e apresentam para nós. E reforçando em nós as atitudes positivas que eles, de uma forma muito mais expressiva, demonstraram do que nós somos capazes. É uma questão mesmo, hoje, na nossa condição evolutiva, de escolha. É nós decidirmos o rumo que nós queremos dar à nossa evolução. É nós afirmarmos perante a nós mesmos, não para o mundo, não para as pessoas que nos cercam, mas afirmarmos para nós mesmos o alvo que nós desejamos alcançar. De realmente querer estar um dia no futuro diferentes do que nós somos hoje. E pensarmos no trabalho que nós temos que realizar no dia a dia. Nas pequenas atitudes que nós vamos ao longo dos dias somando e que vão se tornar esse patrimônio espiritual do futuro que nos engrandecerá perante a criação divina. Essa decisão é ela que nos tirará dos sofrimentos futuros. É essa postura hoje de seguirmos o bem, de alcançarmos esse ideal maior, é ela que vai nos colocar no futuro numa situação com menor sofrimento. E aqui então nós começamos a entender por que Jesus disse, né, que seriam bem-aventurados os que sofrem. Jesus, ele disse que seriam bem-aventurados aqueles que sofrem, os que passam por privações, e ele sempre colocou isso na forma do futuro. Por quê? Eles serão bem-aventurados, eles um dia alcançarão a solução dos seus problemas. Porque esse é o destino inevitável do ser humano. É um dia tornar-se feliz. É um dia transpor as dificuldades. É um dia você ser alguém diferente do que você já foi. Esse é o nosso destino inevitável. E o sofrimento, ele vem justamente para nos desacomodar das condições de vida. Ele vem justamente como algo da lei divina para nos fazer sair daquela condição em que nós nos encontramos. Os desafios, então, eles fazem parte dessa didática divina de fazer o espírito evoluir. É o sofrimento que faz a gente repensar uma série de coisas. Por isso que a lei divina, ela permite o sofrimento na vida humana. É por isso que o sofrimento nos visita. Porque eles têm algo, essas situações desafiadoras, isso que nós chamamos de sofrimento, eles têm algo a dizer para nós sobre o que nós somos, sobre o ser que nós fomos até então. Eles representam para nós uma grande oportunidade de reelaboração da nossa vida. Por isso que os espíritos, quando eles se comunicaram e até hoje fazem isso, e quando eles abordam a questão do sofrimento, eles dizem para que nós não amaldiçoemos o sofrimento, para que nós não reclamemos das situações desafiadoras, para que a gente não se tumultue, não se perturbe pelo sofrimento que nós atravessamos, e sim que nós aproveitemos a oportunidade que eles encerram. Por quê? Quando nós passamos para esse campo da reclamação, quando nós passamos para o campo de amaldiçoar as condições de vida que nós temos, nós não aproveitamos a experiência que Ele pode nos dar. Nós não aproveitamos o ensinamento que Ele tem a nos trazer. E nós acabamos bloqueando em nós nosso próprio poder de renovação. Porque uma das condições fundamentais para que alguém consiga melhorar-se e melhorar a sua situação interior é ela buscar estar em harmonia com as leis divinas, ela buscar estar em harmonia com tudo que a cerca. Agora, se ela está reclamando, xingando, amaldiçoando, ela está se revelando em rebeldia com esse conjunto. Ela está se revelando como alguém que vai entrar em desarmonia com as outras pessoas. E observe como é desagradável a gente estar com alguém que reclama o tempo todo das condições de vida. Observe como é desagradável alguém estar sempre condenando as mesmas coisas o tempo todo. Essa pessoa, nesse estado, ela demonstra a sua desarmonia com a vida, com as leis divinas, e ela cria desarmonia com o seu próximo também. Ela cria uma repulsão, as pessoas passam a rejeitá-la. Então, essa atitude de reclamar, de amaldiçoar o sofrimento, de não desejá-lo, de uma forma rebelde, de uma forma revoltada, ela tende a acentuar o nosso desequilíbrio. E é onde nós não encontramos paz para superar aquele momento. Então, por isso que os Espíritos sempre nos orientaram nesse sentido, de que nós não amaldiçoemos a nossa prova, que nós não reclamemos de uma forma ácida, de uma forma agressiva, pelas experiências desafiadoras que nós temos na vida. Mas que sim cultivemos a paciência, cultivemos a resignação, que não significa se entregar ao sofrimento. Tanto é que o próprio Evangelho, Jesus nos ensinou isso, que nós precisávamos nos ajudar para sermos ajudados. É por isso que a espiritualidade vem, por diversas formas, nos auxiliar na superação dos nossos problemas. Porque dessa forma, nessa busca, nesse processo que nós vamos realizando, com resignação, paciência, mas trabalhando pela solução dos nossos problemas, é que nós vamos aproveitar o máximo da experiência que essas situações desafiadoras têm para nós. É ali que nós vamos desenvolver a nossa inteligência, é ali que nós vamos desenvolver o nosso sentimento. E é por isso que mesmo espíritos muito evoluídos, espíritos que já se libertaram da necessidade do sofrimento, eles ainda assim pedem missões na Terra para passar por situações que, para ajudar outras pessoas, ainda assim eles sofrerão. Ainda assim eles passarão por situações difíceis, porque eles já entenderam que as situações adversas do mundo material, as contrariedades, os problemas que nós temos aqui, eles são, na verdade, grandes instrumentos de evolução. Eles são como sábios estudantes que entendem que as lições mais difíceis não são castigo, não são punição, são, na verdade, grandes oportunidades de aprendizados maiores. Enquanto que aquele estudante preguiçoso, ele reclama de todas as tarefas que são propostas a ele. Ele acaba sendo a imagem, o símbolo representativo do espírito ainda imaturo na evolução, que não é capaz de reconhecer que as situações desafiadoras têm muito a contribuir na sua formação, têm muito a contribuir no desenvolvimento do seu potencial. Então, diante das nossas provas, diante dos nossos sofrimentos, diante dos nossos desafios, nós temos que refletir que eles são oportunidades de crescimento. E todo problema, todo desafio, ele tem algo a nos ensinar. Se nós aprendermos o que ele tem a nos ensinar, nós nos libertamos mais rapidamente dessa situação. Porque uma vez que nós aprendemos algo, nós não temos mais necessidade da experiência que nos traz esse conhecimento. Então, se nós quisermos nos libertar dos nossos sofrimentos, nós precisamos aprender o que eles têm a nos ensinar. Muitas das nossas provas têm a nos ensinar a mansuetude, têm a nos ensinar a sermos mais brandos, mais pacíficos, mais calmos, mais compreensivos com as necessidades do próximo. Muitas das nossas lutas são, na verdade, para a gente desenvolver mais humanidade, mais sentimento fraterno em relação aos outros. O problema é que muitas vezes nós estamos tão focados só na nossa dor e a gente não percebe que ao derredor há inúmeros outros que experimentam dores muitas vezes maiores. Quando a gente consegue transpor esse mundo pessoal, individual, e a gente passa a enxergar o mundo do outro e a se solidarizar, nós estamos desenvolvendo um potencial riquíssimo dentro de nós. Nós estamos desenvolvendo uma capacidade de compreensão da lei divina extraordinária. E nós estaremos num processo muito mais intenso para conquistar a nossa libertação do sofrimento. É por isso que os espíritos, e muita gente reclama desse tipo de orientação, quando alguém chega na casa espírita cheio de problemas, cheio de dificuldades, os espíritos orientam o quê? Dedique-se ao próximo. Trabalhe pelo próximo. E aí tem gente que fala, não, eu sou necessitado, como eu vou pensar em outra pessoa? Eu estou com problema. Mas é porque eles sabem, por experiência, de que você, ao fazer o bem para o outro, você aprende muito, você se desenvolve muito, você se transforma muito, porque você passa a se modificar. E é a mudança, efetivamente, que nos liberta dos problemas. É a nossa transformação interior que nos liberta das necessidades de um mundo material. Observe que nós temos histórias de seres assim extraordinários que já não precisariam mais encarnar-se aqui nesse mundo. Não precisariam mais revestir-se de um corpo físico, mas ainda assim eles pedem para continuar aqui no nosso planeta, para quê? Para continuar a sua evolução, ajudando os seus entes queridos que estão aqui, e eles já não se importam mais com o sofrimento, porque eles entenderam que é no servir ao próximo que você consegue a libertação. É no dedicar-se ao outro que você consegue modificar-se e se libertar do seu sofrimento. E isso é totalmente compatível com o pensamento de Jesus. O Evangelho deixou muito claro registrado isso, de que o amor, ele cobre uma multidão de erros. O amor que nós formos capazes de desenvolver em nós, esse sentimento que nos aproxima do outro, que nos faz interessar pelo problema do outro, que nos faz solidarizar com o outro, em ajudá-lo, em acolhê-lo, em ampará-lo, é capaz de reverter muitas provas dolorosas. É capaz de nos transformar profundamente. Então, quando os Espíritos nos recomendam a modificação através do bem, através da caridade, é a receita mais segura, é a receita mais eficaz para a solução dos nossos problemas. Então, se alguém quer realmente transformação, se alguém quer ser um bem-aventurado no futuro, vivencie esse ideal desde já. Busque essa renovação, essa transformação. Procure sair do seu mundo próprio, procure sair do seu foco apenas de interesse e dedique-se às outras pessoas. Reflita nas necessidades dos outros e ampare o próximo. Você encontra nessa prática uma transformação muito grande. Você encontra nessa situação uma oportunidade de crescimento muito grande. Então é por isso que Jesus disse que seriam bem-aventurados então os aflitos. Mas desde que eles aprendam as oportunidades que a vida tem. Porque sofrer por sofrer, passar por provas e mais provas, é o que milhares de espíritos no mundo têm feito até hoje. Muitos de nós somos espíritos que recapitulamos o sofrimento, igualzinho hoje, de inúmeras vidas atrás. E há no mundo hoje pessoas que desde o tempo de Jesus continuam recapitulando experiências, tropeçando no caminho e recomeçando continuamente. Por quê? Porque não se decidem dessa forma. Porque estão sempre revoltadas, estão sempre indignadas com o seu sofrimento, estão sempre menosprezando a grande oportunidade que a vida material representa. Os espíritos desencarnados aguardam, os que já desenvolveram mais inteligência, mais compreensão da vida, aguardam ansiosamente a oportunidade de estar no mundo material. Então nós que estamos encarnados aqui, e se os desencarnados pudessem falar agora para que nós ouvíssemos, eles afirmariam isso. Nós estamos hoje numa condição extraordinária para a nossa evolução. Nós todos encarnados aqui somos espíritos que estamos com uma grande oportunidade de crescimento. Por isso que nós temos que aproveitar demais a bênção da vida. Nós temos que aproveitar assim intensamente a oportunidade desta encarnação. Por mais lutas que nós tenhamos tido na vida, a nossa vida é uma grande bênção, é uma grande oportunidade. Por mais sofrimento que nós possamos ter experimentado, por mais frustrações, por mais agressões que nós temos recebido, aqui é uma grande oportunidade de crescimento, se nós soubermos valorizar, se nós fizermos aquilo que é necessário para a nossa evolução. E um dos passos assim decisivos para a gente valorizar a vida é a gente perceber o que existe de bom em nossa existência material. É a gente reconhecer as inúmeras situações benéficas que nós tivemos ao longo da vida. Às vezes a gente não avalia isso, a gente não dá o valor devido, mas quantos anjos encarnados nós tivemos ao longo da nossa vida? Pessoas que dedicaram o melhor delas em nosso favor. Às vezes isso não se deu por muito tempo, foi por um momento apenas na vida, mas todos nós contamos com pessoas que de alguma forma nos ajudaram a chegar àquilo que nós somos hoje. É só a gente recapitular a nossa história pessoal, a gente relembrar que nós não chegaríamos até hoje sozinho. Que nós tivemos pessoas que nos amaram desde pequenos e nos conduziram aqui no que nós somos hoje. Nós tivemos pessoas que nos acompanharam e deram o melhor delas para a nossa vida. Então nós recebemos muito, sim. O problema é que muitas vezes a gente foca demais só na experiência negativa, que pode ser até tornada positiva dependendo da forma como nós a encaramos. Se a gente mudar a forma de encarar o sofrimento, ele já não é mais experiência negativa. Ele passa a ser experiência positiva. Então até a experiência desafiadora, que chamamos de sofrimento, passaremos a considerar como uma bênção na vida. Então depende essencialmente de nós o nosso futuro. Depende fundamentalmente das escolhas que nós fizermos para nós alcançarmos as realizações que nos farão no futuro nos sentirmos muito mais felizes do que nós somos hoje. Então, essa situação nos leva a pensar que as dificuldades, os problemas, as lutas que serão maiores no futuro vão depender das ações de hoje. E agindo na prevenção, nós poderemos modificá-las. E nós podemos reconhecer isso analisando a nossa própria vida atual, a nossa própria existência dessa aqui, que nós estamos encarnados agora, e observarmos que inúmeras situações que nós vivemos hoje e que são consideradas por nós negativas, são resultado das nossas ações na presente vida. Foi o que Kardec analisou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, como causas atuais da aflição. São aquelas situações que nós vamos no dia a dia criando aqui e que nos traz o sofrimento desde já. Então ele relacionou alguns itens como orgulho e ambição. Quantas pessoas estão experimentando hoje situações difíceis porque elas foram excessivamente orgulhosas, por acharem superior aos outros, por acharem que mereciam mais do que os outros, buscaram experiências que trazem para elas hoje problemas. Ou pessoas que foram muito ambiciosas e acabaram criando uma situação difícil porque se comprometeram com situações complicadas. Por exemplo, adquirindo bens que muitas vezes ela não tinha condições de mantê-los ou de quitá-los. Então, quando nós pensamos nas causas atuais das nossas aflições, nós temos que pensar o quanto do meu sofrimento atual não é decisão dessa própria vida. Não são situações que nós mesmos criamos aqui, agora, nesta existência. E pensemos hoje, o que, que nós estamos criando ainda para esta encarnação de sofrimento no futuro? Porque hoje muitas coisas nós acabamos fazendo, acabamos realizando, acabamos buscando, e nós achamos que é o melhor para nós. Mas muitas vezes nós achamos que é o melhor porque nós estamos iludidos pelo nosso orgulho. Por isso que quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente tem que pensar qual é realmente o móvel, aquilo que nos faz ir em busca daquilo. É por vaidade? É por orgulho? É o que exatamente que nos leva a buscar determinadas realizações? Porque nós poderemos no futuro estarmos sofrendo pelo nosso orgulho do presente. Outra coisa que Kardec indicou também é falta de ordem e perseverança. Quantas realizações nós não alcançamos na vida ainda porque nós desistimos no meio do caminho. Porque nós não conseguimos enfrentar as primeiras experiências mais difíceis. Porque a gente já tem aquela disposição para desistência. Enfrenta um desafio, um problema, e a gente já quer recuar. Há inúmeras pessoas que ainda não obtiveram bons resultados da sua experiência, porque elas estão sempre abandonando as oportunidades que elas têm. Elas estão sempre desistindo e estão sempre buscando novas experiências. Acreditando que você mudar de uma situação para outra vai te poupar do sofrimento. Então, a perseverança, a dedicação a um objetivo que nós analisamos e consideramos como válido, como sério para nós, é algo decisivo. Nós tenhamos mais constância, mais firmeza naquilo que nós desejamos. Fique à vontade. Que nós tenhamos mais dedicação àquilo que nós acreditamos que é bom realmente para nós. Outra coisa que Kardec relacionou nesse capítulo, ao interpretar essa passagem do Evangelho de Jesus, é em relação ao não limitar os seus desejos. Muitas pessoas, por desejarem, por quererem algo, por estarem sempre em busca de algo que traga felicidade e sempre algo exterior, elas acabam permitindo que esse desejo constante, essa busca constante, atraia para ela resultados negativos, atraia para ela muitas situações embaraçosas e difíceis para depois ela se desvencilhar. Então, a limitação dos nossos desejos é algo sábio. Vale mais a gente buscar algo realmente significativo na vida do que a gente buscar inúmeras e contínuas experiências, situações, e a gente estar ali sempre aguardando algo a mais, estar sempre buscando algo a mais. Ele também nos fala de que muitas das doenças que nós possuímos são decorrentes dos excessos. Nós temos uma tendência a considerar que as enfermidades do corpo, elas são sempre como algo kármico, né? Algo que nós herdamos de experiências de vidas passadas. Mas a vida presente, ela está cheia de situações que nos faz adoecer. A vida presente, ela está repleta de ocasiões que nos favorece o sofrimento, que nos coloca em condições de experimentar a dor e o sofrimento. Hoje a gente observa as pessoas se desgastando fisicamente por uma busca pela conquista de bens materiais de maneira tão excessiva. E a gente observa hoje muitos jovens tentando viver a vida ao máximo, como por exemplo, trabalhando muito, mas ainda assim querendo se divertir também muito, e muitos ocasionando sérios problemas para o seu corpo, criando hoje uma alteração orgânica, fisiológica, que vai acarretar inevitavelmente no futuro situações de enfermidade. É o indivíduo na própria existência gerando dor e sofrimento para o futuro. Isso, a gente pensando só no excesso de atividade física, só no desgaste permanente do corpo. Agora, se a gente somar isso, o consumo do álcool, do tabaco e de outras drogas, imaginem as consequências que você tem no futuro. Some-se a isso uma série de sentimentos em desequilíbrio, uma série de emoções conturbadas, uma série de estados emocionais permanentemente em desequilíbrio, a consequência e o potencial que eles têm de nos causarem danos no futuro. Por isso que a busca hoje de uma vida mais harmonizada, mais equilibrada, mais moderada, mais contida, mais simples, é criar a saúde para o futuro. É criar a disposição orgânica para no futuro estarmos bem fisicamente. E ainda, ele nos cita muitas outras coisas nesse capítulo 5, que eu deixo como uma recomendação para que vocês o leiam com atenção e que reflitam nessa experiência que nós temos hoje, que é o sofrimento. Nós poderemos nos libertar dele, nós poderemos transformá-lo em grande oportunidade de crescimento espiritual ou torná-lo mais intenso no futuro, dependendo naturalmente das nossas atitudes no presente. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a entender esses princípios, que a espiritualidade superior nos intua a melhor forma de nos libertarmos dessas situações desafiadoras e que a gente possa aprender com elas e possamos nos transformar. Muito obrigado.